Salve, salve! Daquele jeito. A cada dia que passa me pego no mundo. Todas madrugadas viraram meu refúgio. Afogo minha mágoa com a balada e a mulherada. Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada. Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada. Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada. É tempos de crise, eles estão se comportando como se nada tivesse aumentado, como se o mundo estivesse girando, afetado só por brisa. Continuam gargalhando, segunda, segunda, balada e balada, só bala e bala. Então vai, século 21, os 4M tá sussu, música, mulher, money, mafu, mafu. Século 21, o Léo vai mandar sussu. Então vem assim, ó. Com o pescoço pra frente eu fiquei. Quando me acorda coloquei 250 gramas, multiplico isso por 3. Já tá 750 de Cartier, ouro maciço. Joga pulseira, joga dedeira, que na balança pesa 1 quilo. Quem corre atrás do luxo só anda assim, ó. O bolso direito parece uma selva cheia de nota de galo. O bolso esquerdo com as notas de 100 tá parecendo um aquário. Fui amarrar na borrachinha, só que o elástico estourou. Deu um pouco de galo pros menor e um pouco de 100 para os vapor. É que eu fui amarrar na borrachinha, só que o elástico estourou. Deu um pouco de galo pros menor e um pouco de 100. Tipo assim, Davi, vou te falar, ó. A nossa conta é alta, à vista nós paga no bolso, é só nota de 100 amarrado na borracha. A conta é alta, à vista nós paga no bolso, nota de 100. Manda, Kevin, ó, ó, tudo mudou, mas ainda não mudou nada. Vai que virou é o que era descalço. Hoje sobe as marchas, vem com papo de malícia, não dá nada. Ela joga o bumbum, a minha cota é amassa a placa. Ela se acha forgando de nave comigo. Por quê? Nem imagina que tua amiga tem um vínculo. Te digo. Muito só os poucos, seu amigo, aqui é meu amigo. Oi, me dá um abraço. Meu amigo, pelas cotas do inimigo. Me desculpa geral, mas essa é a verdade. Já foi o neném, foi meio de skate também. Hoje em dia ele fora, só porque eu tô de nave. Passo a Maserati e não manda as cartas de arte. Posso partir de verdade, implorando só por uma night. Já tá suave, Maserati. Não deixe eles pensar que nós parou no tempo. Baile tá mil grau e o progresso tá tendo. Então deixe eles pensar que nós parou no tempo. Domingo era 2, é tipo assim. Ô, Davi, Não vai. Tipo rave, naipe, crazy, sim. Se roda desenvolvente, vai. Entende? Nós vai. Tá assim, vai. Afinal, domingueira. Um brinde, fire no green. Afinal, domingueira. O bonde tá assim. Tipo assim, o movimento forte com os criminosos. Só porque nós tem dinheiro e vai gostoso. O R7 passou e ela furou a lupa. Toma cuidado, hein? E é tipo assim, nós machuca, cutuca, vagabunda na rua. Nós machuca, cutuca, vagabunda na rua. É assim, ó. Mulheres estão preparadas pra sessão de cutucada. Vem dança pelada, vai sua safada. Cutucada. Então toma rachada. Vai, dois, eu tava de quebrada, fumando verdim. Me ligou na madrugada, não é novidade, enfim. Ela quer dar pra mim. E ela quer saber onde eu tô e quem tá com vontade de dar. E ela não dá pra outro que minha piroca que já desvai. Quando é isso, ela te toca. Ela quer dar a piroca, vem do jeitinho que ela gosta. E olha o refrão. Que ela quer saber onde eu tô e que tá com vontade de dar. E ela não dá pra outro que minha piroca que já desvai. Quer quinta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou, como a proposta irrecusável, uísque, cama, boxe e um sexo bolado, te dou pirocada de baixo pra cima, toda você tá de cima, então cê tá porra, vai, caralho, cê tá porra, vai, vai, vai, caralho. Putaria, meio diferente. Faz de conta que estamos nos Estados Unidos. O DJ me falou bem de repente. Eu não acreditei, fiquei indeciso. É que foi o DJ que me falou. Carmina de favela só querem curtir. E os amigos confirmou. Fiquei meio surpreso até quando eu vi. A novinha dançava pra caralho. Bem sexualizante, bem sensibi. Bem sexualizante pra se exibir. Então faz o seguinte, mulher, ó. Tu arremessa a buceta de lá, que eu rebato com a pica. Tu arremessa a buceta de lá, que eu rebato com a pica. Vai tirando tudo que eu te uso, que eu te uso, que eu te uso. Tirando tudo que eu te uso, ó, que eu te uso, que eu te uso. Tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa. Ela mexe com qualquer pessoa, tirando a roupa, a roupa. Essa é mais uma medley nossa aqui no Gensis. União só, até os Aldoglinhas Filmes e Agentes, esses eventos. É o MC Davi, esse bonde todo peso. Vambora! Tá ligado? Sai, porra! Isso aí? Ele é os quatro. Vocês é pica. E o Douglas Filme é pica!